duas da manhã na contramão, 200 por hora e o bonde passa batidão. Tô vivendo agora, otário que fala demais cai, fica pra trás vai, só fica gritando do lado de fora. Já foi o tempo da ladeira, irmão, hoje que o nível tá no alto, tu quer apertar minha mão, vacilão. Tô ligado no teu jogo há mó tempão, se fudeu, leva tu, mas se doeu, vê legal então. Peça suas palavras, parça, meu bonde tá passando igual locomotiva fazendo fumaça. Nem olha o retrovisor, acelero mais, tá ouvindo isso agora, então já é tarde demais. Passei, fatiei, cê nem viu, pulei a porra da janela já que a porta não abriu. Aceita que dói menos, os bucha não aguenta, não tem coragem de apostar tudo, então nem tenta. Meu mundo é louco demais pra você, nem tenta entender. Eu vivo do meu jeito, meu lance é correr. Poucos conseguem me acompanhar, eu tô rápido demais. A noite é longa, a vida é curta, eu sempre quero mais. Fecha os olhos, gata, que a viagem vai ser louca ao cubo. Ela curte velocidade, eu ligo o modo turbo, pisando fundo, voando alto, mirando o horizonte, botando fogo no asfalto. Rápido demais pra me importar com besteira, abriu a boca pra falar, então vai comer poeira. Eu não falo, eu faço, qual é que é meu braço? Conspira contra o bonde, pela aquele abraço. Fui, velocidade do som, F2L tá no mic, sabe que tem rap bom. Eu tô melhor que ontem, pior que amanhã. Aposta é sempre alta, é o ritmo do clã. Máfia no divã, bruxa no clã, pode tentar mais. Se não for trabalho, nem se dá o trabalho de ligar. Pra alcançar, blá blá blá, não vai rolar, então mova-se, só Deus pode julgar, cê não é ele, então foda-se. Meu mundo é louco demais pra você, nem tenta entender. Eu vivo do meu jeito, meu lance é correr. Poucos conseguem me acompanhar, eu tô rápido demais. A noite é longa, a vida é curta, eu sempre quero mais. Soares, F2, tu nem vê, e depois querem que seja tudo no seu tempo. E eu não entendo como ficam no passado, emoções recalcados, atrasado, não pegam o andamento. O momento vai com vento, adianta teu corre, a cada um na sua função. Se atualiza, se não morre, é minha vida, é um som. Tudo a ver com raça, 2015, nego ainda acha que algo vem de graça. E se acostuma que vai vir vários trap, vários grave, várias puta, vários cheque. Pra quem não pega o ritmo da evolução, confesso, vão presenciar Zona Norte, ter mais sucesso e pode vir tu. Grana pro subúrbio, não vamos te roubar, mas ganhar do modo justo, vou te dar-lhe o papo. Swing de favelado, bem trajado, vencedor, jogador estilo avançado. Meu mundo é louco demais pra você, nem tenta entender. Eu vivo do meu jeito, meu lance é correr. Poucos conseguem me acompanhar, eu tô rápido demais. A noite é longa, a vida é curta, eu sempre quero mais.